agora na nova era. As teorias da pizza. Pá, e amigos, meu, que eu já não vi há 7 anos, que agora os beijo, Jesus. Oh, isso é normal. A idade vê o cabo deles, meu. É cabelo branco, é sem cabelo. Já reparaste em 7 anos, Jesus, o que muda a vida de... Nós não vínhamos à nova era há 7 anos. 7 anos. O ser poças não tem bigode agora. Pois não, tipo, já deixou de ter bigode. Não tem bigode. Tu vê-me lá o que 7 anos faz às pessoas. Ai, meu, desculpa lá, fogo. Olha para si, tem a cabeça maior. Não tem nada. Ah, sabes o que? É do ar-condicionado. É, ele tem a cabeça maior. Sabes que os ar-condicionados fazem mal à caixa coronária? Faz? Faz. Faz-te inchar os passos que tens atrás dos olhos. Sim. E que faz como um... E se a gente comprar um ar-condicionado que seja fabricado na córnea? Aonde? Na córnea. Hã? Então não é um país qualquer nipónico que é não sei o que é a córnea? Córnea? Que vem lá tudo barato, carros e tudo. Hã? Não sei. Não sabes? Eu não viajo muito. Eu não saio muito. Eu não faço pedido de café. Não faz? Não. Mas ali o psi está mais com a cabeça maior. Já reparaste? Ele... Não é nada. A luz está diferente. Ele é atípico em relação aos homens. Nós homens normais engordámos na barriga e ele engordou na cabeça. Sabeste? Pronto. Mas já está ali mais um diferente. Reparaste? Psi, 7 anos depois. Estavas-te a falar. Mas... Se tivesse com o teu amigo, já não o vias para aí há 7 anos. Para aí há 7 anos. O que é que aconteceu? Oh, fogo. Sabias que ele tem um testículo de madeira e um testículo de ferro? Estás a brincar. É verdade, entanto teve 2 filhos. Ei! O Pinóquio e o Robocop. Estás a brincar. Opa, sério? Eu tenho um amigo que é que pior... Que dia, oh. Que dia. Foi-se tu começaste há 2 dias. É. Agora vai levar nele. Não foi aqui, não foi há 2 dias, foi aqui atrasado, ouve lá. Ah, bem, ele foi aqui atrasado. Ouviste? Mas esse meu amigo, também já não via para aí há 7 anos e pico. Esse meu amigo, sim, não tem um braço. Então? Tem 2. Pois, acontece. Não é só tu que tens amigos estranhos, eu também tenho. Eu tenho um amigo que é, pá, desses moços, virou? Sim. Sabes? Pronto, agora pronto. Ele não deixa de ser meu amigo por causa disso. Ele fez uma tatuagem. Então? Fez uma tatuagem na... A dizer? No... Um trator. Na gaita? Tatuou, ia dizer tatuou. Tatuou um trator no... No propúrcio? No, não digas as neiras, no, na pila. Para quê? Isso perguntei-lhe eu, para quê? Já tem um trator, podias fazer, sei lá, um Porsche, um Lamborghini, um Ferrari, um carro assim. Um Renault, que é, não é? E ele? E ele disse, não, é o trator. Isto é para andar no estrume e é... Ah. Diz mil. Estás a ver? Não tens só amigos estranhos tu, eu também tenho. Oh, eu tenho um amigo que tinha tanta sorte, mas tanta sorte. Casou-se com uma indiana, raspou-lhe a pinta da testa, saiu-lhe um automóvel, pá. Estás a brincar. Acabou? Já.